golly, he sent me the magic. Ay, yeah, ay, yeah, ay, yeah, ay, yeah, ay, yeah, yeah, okay, ay, okay. Dólar na minha bolsa, tô gastando em Alabama. Bama. Fat no meu trap, mano, tipo Kami-sama. Essa mina bad bitch, parece a Rihanna. 20 mil na bolsa, parece que é da Gabbana. Hey. Hit story igual Osama. Minha bia é chique, parece que é uma dama. Jogo na sacola só de Gucci na minha cama. Ela ama fruta, por isso que é minha banana. Ela tá de olho mesmo só na minha fama. Pego esse paco de presente pra minha mama. Nike no meu pé, pego low e pra danada. Ela tá sentando forte dentro da minha alma. Ai, jogo baby nela. Uma baby melon, bag da Margiela. Eu roubei a cena, impressiono ela. Pulso ice gela, bitch sendo hella. Mano da Molin, e é sempre assim. Gucci na minha jean, bitch tem o jean. Jogo o jean na hoe, ganho o jean no show. Gasto em Moscou, mano sem Moscou. Dólar na minha bolsa, tô gastando em Alabama. Fat no meu trap, mano tipo Kami-sama. Essa mina pede bitch, parece a Rihanna. 20 mil na bolsa, parece que é da Gabbana. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck